que está conosco também evangelizando. É como ela disse, você quer ter paz na família? Reze o Terço da Misericórdia. Bíblia aberta, sexta-feira, cartilha de oração. Lá vem vindo a palavra de Deus, com fé. Vem palavra de Deus. Lá vem vindo a palavra de Deus. E o texto de hoje é Mateus 21, 33 a 43, 45 a 46. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Um pai de família plantou uma vinha, cercou-a, cavou um lagar e edificou uma torre. Arrendou-a a lavradores e deixou o pai. Quando veio o tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para recolher o produto de sua vinha. Mas os lavradores feriram e mataram os servos. Enviou outros servos, mas fizeram-lhe o mesmo. Por fim, enviou o seu próprio filho, e esses disseram: eis o herdeiro, matemo-lo, e teremos a sua herança. Jesus disse: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto é obra do Senhor, e é admirável aos olhos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Jesus se dá conta de uma profunda rejeição que ele sofre. Ele percebia que seus adversários opunham-se à sua pregação. Era inútil esperar deles uma mudança de mentalidade. Jesus questionou a frieza, a dureza, a indisposição dos sacerdotes, dos anciãos contra ele. Essa parábola da vinha mostra que eles herdaram uma mentalidade muito antiga em Israel, há muito tempo. Deus vinha esperando de seu povo atitudes de fé, e os servos enviados eram os profetas, que não tiveram muito sucesso. O filho é Jesus. Senhor Jesus, tirai a insensatez de minha alma. Tirai, Senhor, a insensatez do meu viver. Que eu seja coerente, coerente, Senhor, com a tua mensagem. Eu não quero ser cristão pela metade, eu não quero ser cristão só de nome. Converta-me, Senhor. Coração de Jesus, fazei meu coração pulsar muito perto do teu. Com tuas mãos chagadas, Senhor. E hoje é sexta-feira. Clamemos as mãos chagadas, coração transpassadas de amor. Pastor, com tuas mãos chagadas, Senhor, cura o meu coração, bom pastor. Cura meu coração, bom pastor. Você está escutando? Cura-me, liberta. faz meu viver. Cura-me, eu repito, cura-me. Restaura-me. Refaz o meu viver. Restaura o meu ser. Repita essas três palavras. Cura-me. Liberta-me. Refaz meu viver, Senhor. Meus irmãos, você percebe que Jesus tem muita dificuldade com quem deixa o coração cristalizar, ficar insensível. A insensibilidade aos apelos de mudança nos cristaliza. Cura o meu coração, bom pastor. E é acreditando nisso que nós vamos pedir que a misericórdia do Senhor recaia sobre nós. Abençoai-nos, Senhor. Santificai-nos, Senhor. E derramai graças e bênçãos do céu sobre nós. Tenha misericórdia, Senhor. Nós acreditamos no Teu poder. Visite cada lar, cada ambiente de trabalho. Nesse Brasil tão grande, com realidades tão diferentes, com tantas emissoras, Senhor, pelas ondas do rádio. Entra, Senhor, com Teu sangue, lava-nos dos pecados. Liberta-nos de nossas falhas. Que a bênção de Deus esteja sobre a água e todos os objetos. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.